Olha, 5510, frequência do controle Salvador, 1119-18. João Pessoa autorizado, apelido 17, Recife, direto, nível 370, Cuca, Aracaju. Escola da 10, curva esquerda, transponder 5510, controle 198, 3520. São 3520, o cotejamento foi correto? Pode pronto para push back acionamento no portão 02. Sim, você vai chamar. Está 3520 para pushback e acionamento. 3520, autorizado pushback e acionamento, portão 02, repasse pronto para o táxi. Autorizado pushback e acionamento da 3520. Tá pronto para o táxi do SAM 3520 com 125 a bordo. SAM 3520, copiado 125 a bordo, confirma alternado e autonomia. 2h30, Marcel. SAM 3520, está autorizado o táxi para o posto de espera pista no 0. Reporte novamente quando pronto, ajuste no 0 no 2. Segue via Índia. Vai chamar pronto, 3520. Só eu, 3520, pronto, ponto de espera da 1 no 0. 3520, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 080 graus, 029. Alinhar e decolar, pistola 0, 3520. Tower Argentina 1911 on SAM 11 information Charlie request push on Charlie. Argentina 1911 on the stand 11 approved push back and start up report back to tech. We are here for push back and start up, I'll call you back for taxi Argentina 1911. 3520, decolado ao Zuno 7, chame controle Salvador, 119-18, bom voo. 19-8, obrigado, confirmado. Controle Salvador, está 3520, bom dia. É 3520, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, saída Fuca. 370 Fuca, 3520. Salvador, gol no 173 para autorização Guarulhos. Gol 1173, informação em curso Delta. Autorizado Serra Bravo, gol pro Romeu via ETS 10 até Taubaté, nível de voo 360. Saída, Tango 1, Leda Motiva, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5516, frequência do controle Salvador 119-18. Eu só não compreendi o nome da saída. Tango 1, Serra Alfa November, Vitor Oscar 1, após voo a Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitoral. O gol no 173 foi autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 Taubaté. Decola da pista 10, Tango 1, Leda Motiva, código transponder 5516 e o controle 119.8. Gol 1173 está correto, reporte pronto para o pushback acionamento portal 08. Reportará o 1173. Argentina 1911, taxi approved via April 1 and taxiway India. Report ready on holding point, Chinese 10.